pensamentos incessantes se difundem em minha mente. Meros delírios que me fazem ver uma vida incoerente. Mesmo quando as interrogações batem de frente, eu sigo rente às armadilhas, nelas não caio e continuo seguindo as trilhas em expedições introspectivas. Percebo que a mágoa e o desânimo se fazem ânimo às minhas narrativas, que se seguem solidificando sentimentos abstratos. Aqui se faz, aqui se paga, se liga, pois isso é fato. Viver é simples, mas muita gente torna isso difícil quando tudo tá bem. Sempre tem um filho da p*** pra me atrasar, e parece que faz por vício, mas a vida cobrará o dobro por isso. E não adianta você ser forte e frequentar academia enquanto eu exercito os meus neurônios. Se você pudesse, eu até te indicaria fazer o mesmo, mas não tem jeito, pois tudo feito por você é a esmo. Como uma bola de boliche, a minha rima faz strike nos que se acham tão poderosos quanto o Titanic. Mas quando eu tô no mic, logo afunda, sem saber nadar ainda grita: Malico, me ajuda! Desculpa, amigo, mas eu não sou super-herói. Pelo contrário, sou pirata que esgota os estoques de Domecala Cowboy, afogando as minhas mágoas em águas destiladas bem tratadas, com alta porcentagem de álcool na composição. E acima de tudo, levarei o aprendizado ao invés do sentimento de vingança, traição. Delirando, como se fosse um filme, minha vida vai passando, questionando se estou vivo ou vagando pela terra. O fone no ouvido, a trilha sonora prolifera e eu sigo viajando pelas constelações. Pensamentos abstratos, traduzidos em canções, ações sem reações, em um estado delirante, inexplicável, sensação mais viciante. Alucinações a todo instante, enquanto se esgota o chá de lírio, sentado na calçada, tendo meus meros delírios. Já não lembro quem foi a minha última marca. Não me lembro quando foi minha última lágrima derramada. Confesso a você que vontade não me falta, que a saudade no meu peito às vezes é tão alta. Só amizades sinceras se ficaram afastadas pelo tempo, e essa distância me enfraquece, mas a esperança do reencontro me fortalece. Um forte abraço, um grande beijo, no olho um brilho sincero, sem precisar de colírio. Mas o que me resta no momento é escuridão, um caderno, uma caneta, um 3 em 1 e a solidão, que consome com fome as minhas lembranças e que traz à tona as minhas andanças. Momentos, os de tristeza, eu os enterro, mas os dias felizes que tive pra mim serão eternos. Independente do sentimento do alheio, se a matéria é liricismo, não faço feio. Mesmo que não tenha recebido a recompensa merecida, as minhas dedicatórias, os meus desejos não são utópicos e chegarão outrora, juntamente com a aurora que me inspira e me dá forças pra recomeçar um novo dia. Embora tenha um cotidiano cansativo, agradeço a Deus com muita alegria. Como se fosse um trem, então eu sigo com a falsidade do que se dizia, amigo. Eu não descarrilho, o que não me destrói me fortalece e me revigora. Meros delírios duplamente, rap nacional alternativo, representando bem a nova escola, a nova escola. Delirando, como se fosse um filme, minha vida vai passando, questionando se estou vivo ou vagando pela terra. O fone no ouvido, a trilha sonora prolifera e eu sigo viajando pelas constelações. Pensamentos abstratos, traduzidos em canções, ações sem reações, em um estado delirante, inexplicável, sensação mais viciante. Alucinações a todo instante, enquanto se esgota o chá de lírio, sentado na calçada, tendo meus meros delírios.